6224, via Mare, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte no localizador, adição 10. Voo 1970, desça para o nível 050. 050, 1970. estabilizou, está baixando, está visual com a pista, gol 1170. Gol 1170, Liga LS, chame torre 118, decimal 95. 1195, obrigado, boa noite. Gol 1970, via Mare, desce agora para 2000 pés, ajuste 1015, reporte localizador, pistão 0. Via Mare, desce para 2000, com 1015, ajudará no localizador. Gol 1970. Torre, boa noite, gol 1170, está passando em Serra, está baixando trabalho. Gol 1170, ciente, autorizado pouso, 160 graus, 06. Sendo pouso, 1170. Chané 6315, posicionamento, boa noite. Quem me chamou? Chané 6313. Botão para autorizar, sintaxe. Gol 1970, reduza para 1709, tráfego precede, 9 milhas à frente. Reduzindo, gol 1970. Gol 1170 no solo aos 4,6. Libera a direita, solo 121, decimal 1. Ok, 21, obrigado. Kiné 6224, Libera S, chame torre 118, decimal 95. Para o táxi, PAB 144, alterna Galeão, autonomia 5 horas e 10 minutos. Boa noite, gol 1170, livrou. 1170, boa noite, bem-vindo. Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, até o portão 7. Beatriz, no 3, 144, Galeão, 510, 2 horas do táxi, direita Índia, até o ponto de espera da 10. Quando lá com a torre 1895, frequência ajustado 10, 15, tenha um bom voo e boa noite. 7.615, pontos espera 289. o localizador, o Gol 1970. Gol 1970, Líder LF, chute torre 118, decimal 95. Revisor 95. Corre, boa noite, Gol 1970. Gol 1970, número 2. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ok, Poxaner 6313, boa noite, ponto de espera pronto. Boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Salvador, boa noite, Europa 084. Europa 084, stand by please, 5 minutes. Poxa, né? 6224, no solo 51, no livre direito, solo 121, decimal 1. Poxa, né? 6224, livre direito, solo 121, decimal 1. ...970, autorizado pouso no 60 grau 079. E pouso, no 970. Taxi Alfa, Juliette, portão 3. Muito obrigada, Alfa, Juliette, portão 3, né, 084. Okay, approval level 350, I read cop. Available. Clear Salvador Madrid. Fal level 350. Takeoff runway 10. After takeoff left turn. The departure will be Puka departure, Jammu and Caju transition. Hold Caju, after Orago, then up Zulu 17, Recife, after Arway, Upper Romeo 551, after Follow for Benwood. Call code 5536, and control departure frequency 120.8. Roma 0 Runway 10 for departure, left turn, Puka departure, Caju, then Orago, Upper Zulu 17 Recife, Upper Romeo 551, and front arrow 455. Yes, the control departure frequency 120.8. And for departure 120.8. Call me right start and push. Ready now for start. Livre, autorizado a decolar, 160 graus, 069. Ok, no 6006, livre decolagem 6313. Boa, 970, livrando. 970, táxi Alfa, após Kilo para o Pat 3. Alfa e Kilo para o Pat 3, boa, 970. Colo 55, chama o controle, eu chamo a 6313. Controle 195. Controle 120, décima 8. Ah, desculpa, 208. Controle o Chanel 6313. Chamei 6313, varão de contato, radar, saída da El, subou 360. Da El, ascensão 360, 6313. C3178, boa noite, chegada a Mari, desça para 050. Na escuta, prossiga. Saberia informar qual que é a posição? Não sei, como é, eu tenho uma informação, até a informação que eu tenho aqui é aí no Pat 3, que aqui tá sinalizador. Se você possa até chegar com isso aí, só um minuto. Ah, por favor, aqui não tem ninguém aqui. Zero A4, for taxi. Zero A4, for the taxi in main April, India, until the road point. Runway 10, their call tower frequency 118.95, and Canadian 015. Canadian 015, to India, holding point runway 10, and contact tower 118.95. 14 Salvador, Oceania 6313, autoriza da presente voar para o de Montiva. É 313 agora de coordenação junto ao centro. Sim, já se escuta. Chega. 7 Lima, posição. Já chegou alguém? Não entendi qual que é a posição. 7 Lima. 7 Lima. A gente não consegue ver ninguém daqui de onde a gente está. A gente vai pro fim mais à frente um pouquinho aqui. Já me ajudou. Gente. Ah, positivo. 7 Lima, então agora tem um pessoal ali, obrigado. Tá. Né, 6313, presente pro de Ognave. Ognave, Oxanã 6313, grato. Duna, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 4, reporte localizador livre mesmo. Para o melhor do mundo, 3, qual nível? 250. 250, só um minuto, subida PUC inicial. PUCRA? Isso, PUCRA. É PUCRA Jamo, né? Isso, PUCRA Jamo Caju. Salvador, Alfa Yankee Hotel, boa noite. Boa noite, prossiga, Alfa Yankee Hotel. Alfa Yankee Hotel, solicito autorização de reboque da aeronave do Singer 9 para o pátio 3, posição 3 Lima. Ok, portão 9, está autorizado a iniciar. Na minha escuta permanente, reporte próximo através do portão 612, o Alfa Yankee Hotel. Gente, obrigado. Portão 3305 para cópia. Recife, 1250, rota conforme plano, decola no zero, primeira curva à esquerda, pode decolar. Defila subida Pucajamo, transição Caju, 5545 transponder, controle 120.8. Repita o transponder, por favor. 5545. Approach control, 120.8, bye bye. Bota o Ciro aí, bye bye, obrigado, era para Ciro aí, for. Rimativo, correto planejamento. Salvador Approach, boa noite, 0 para Ciro 8 for departure. 0 para Ciro 84, ready descent, climb maintenance at level 350, book a departure. Book a departure 350, 0 para Ciro 84. Tenebra 6313, chama agora o centro Recife em 133.25, alterna 125.1. 3325, obrigado, boa noite. Bunkers 178, Livre Leste, Chume Torre 11895. Plan 3178, cheque o trem, livre pouso, 160 graus, 069. Volante Gol 723, chegada a Bonk, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. A Bonk desça 4.000, no 0 no 4, ajuste no 723. Aguarda 305, estou com tráfego no reboque, a cauda. Agora. Tá 31178 no solo 12, livre à direita, solo 121, decimal 1. 084, canal Recife Central, frequency 125, decimal 45. 125, 45, Europa 084. Obrigado. Vai. Fala, boa noite, tá 3, zona 78. Bem-vindo, 378, táxi Alfa, repórter da GDS. Alfa, repórter da GDS. Thank you. sim, com cautela, me chame pro táxi, 3305. Companhia push back ingressando aí no 43, tem condição de ingressar a Juliette, prosseguir até a remota, até a posição 14 do quadro principal? Nós vamos avaliar aqui agora. Boa noite. Pascoal Salvador, boa noite, informação alfa na ponte. 224, 1 minuto, 90 já aprovado. Taxa 3305, 125, 4 horas, Natal. Taxa em frente, após taxa em Índia, até o ponto de espera da 90, lá com a torre 1895, ajuste 1014, bom voo. 1014, Índia, 1895, 1095. Oi, 24 para cópia, 190? Oi, 24 para cópia, 190. Atualizado Aracaju, 190. É a rota conforme o plano, da qual a pista 90, primeira curva à esquerda. No perfil da subida por Cajamo, após Aracaju. 5547 o transponder, controle em opera em 120.8. 62 para Aracaju, decolada da pista 1090 para decolagem, da Pucajama, Aracaju, transpondo 5547, 2080. Portão 3, respondo pronto, puxa o pé de fundamento. Maracanã, 2080. Alô? Oi? É o Vânia, atrás de você. Bom voo. Deu com o pai, bom voo. Alô, Vânia. Voo 1723, estou para 2000 pés, ajuste 104, reporte localizador, livre elétrico. 7, desce a 2000, autorizado o ILS chamará no localizador, voo 723. Plano 3305, autorizado a decolar, 160 graus, 069. Aqui a intercola, 6224, ficando no gate 03 Avião 3305 decolou os 24, chame controle em 120 decimal 8. 08, tá 3. Controle Salvador, tá 3305, Puffer Jamo Caju. 3305, contato radar, Seda Fuca, suba o 250. Fuca 250, 3305. Autoriza Pro de Puca, tá 3305, quando faz visuais. Pro de Puca, 3305. Direto Puca, tá 3305. Voo 1723, interceptando localizador, estabilizando ILS. Voo 723, livre LS, chame torre em 118, decimal 95. 1895, obrigado, até amanhã. Voador, é o voo 723, estabilizado ILS, estamos a 3 milhas em DSA. Ciente, avistado, autorizado pouso, 160 graus, 069. Gol 1723. Repouso, estão a zero, gol 1723. Alguma chance 3305 continuar encurtando na proa de Aracaju? Agora de coordenação já estou sempre. Ok, agora de coordenação na proa mais curta que o senhor conseguir, obrigado. P? 92, senhor. 92, copiado, táxi à direita, Índia, até o ponto de espera do 10. No ponto de espera com a torre em 1895, frequência, ajuste 10, 14 agora. Tem um bom voo. 114 agora, cuidado de aí, ponto de espera 0, vai chamar a torre 118.95. Oxe, Chanel 6224. Muito obrigado. Mantenha o ponto de espera do 10, está próximo. Mantenha o ponto de espera, o Chanel 6224. Mantenha o ponto de espera do 6224, autorizado a linha EMT. Autorizado a linha EMT, cabeceira 10, Chanel 6224. coluna 723, no solo aos 30, livre à direita, solo 121, décima 1. 21, gol, coluna 723. Alô, gol. Gol, coluna 723, livrando os 3 deputados. Assim. Não, 723, boa noite, bem-vindo, táxi Alfa, Juliette, portão, até o portão 09. Alfa, Juliette, portão 9, muito boa noite, obrigado. Chame a 6224, decolou os 32, chame o controle em 120, décima 8. Chame o controle 1208, grato, chame a 6224. Controle, controle da chame a 6224, decolou na Puca Jamo, cruzando agora 1500. Chame a 6224, contato radar, é da Puca, suba o 90. 190, chame a 6224. É, 624, da presente direto Aracaju. Da presente Aracaju, 624. C35, correção, C3305, chame centro Recife em 12545, alterna 12685. Chama agora Recife 2545, alterna 2685, C3305.